Alfa 17. Gente, Mike, grita Mike Beck. Para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre Salvador em 118 decimal 62. Para ingresso no circuito 28B. Até a próxima. O Gol 395 está estabilizado no ILS. O 395 complete a aproximação e agora com a torre em 18612. 18612, daqui a pouco. Repassa na terceira milha, grita Mike Beck. Mike, Eco Delta Visual, livre pouso 917, venta de 1 no 70 graus com 8 nós. Livre pouso, Mike, Eco Delta 917. Está livre o ILS X-Ray, acusará, 4206. Salvador, o DAC 3190, vindo para o nível 1, 0, passa agora 170. 3190, sem identificação, desça para o 050, chegada à mare. 050, chegada à mare. 3190. Controle, por gentileza, após Momo, autoriza o Bravo de Fonte Serra voar direto? Destino? A partir de agora está autorizado, Bravo Uniforme Sierra. Muito grato, Bravo Uniforme Sierra. Controle Salvador, boa tarde, Web 6720, ciente da Uniforme. 6720, assina identificação, desse mantém o 040, chegada Monf. 040, identificou, chegada Monf. Da final da 97 para se enquadrar como número 2. 6720, vai reportar a regressão da 97, Vitor Mike Beck. O Gol 1395, informa helicóptero na cabeceira 17, não interfere com seu pouso, tem livre pouso a 10. O vento é de 160 graus com 8 nós. Gente do tráfico, livre pouso, baixou e travou. 1395. Mike Eco Delta no solo controlado. Ao 54, livre pro pátio 4. Tem uma saída, passarei 2231. A sua escuta, senhor. 1399, chame o centro Recife, 1251, alterna 3325. 251, 3325, vou 1399. Taxi 3207, nós temos 160 a bordo, 3 horas e 20, alterna Guarulhos. Gente, 3217, táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera, chame torno no 86, ajusta no 019. 019 ajustado, Pátio 1 no Índia, ponto de espera 286, torre, obrigado, um bom dia, boa tarde. Gente. Da Gol na curta da 10. Gente, pelo sexo final da 7, aguardando a autorização, Vitor Mike Quebec. Quebec. 86, ajuste no 019. Ok, vai dar passagem da TAM, após Índia, ponto espera, chama 18.6, tipo 5241. Bom, no 077, após a passagem do Airbus da TAM, livre acionamento, chama para o táxi. Após Airbus autorizado, no 077. Recife, frequências 2545, 2685. No 395, no solo 50, livre à direita no 219. Direita, 219, boa. Frote, confirme estacionamento. Positivo. Tem barreiras. Estimado de pouso aos 2205. Ok. rodoviária 2205. Ao ponto 9, é para parar solo, Vitor Macaé. 395. Bono 395, táxi via Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, entra Juliette, 395. Zero, desça para 3 mil pés, ajustado no 0 no 9. 3 mil, no 0 no 9. 3, 1 no 9, 0. Três, dois, um, sete, a linha decola sem parada? Afirmativo. A linha decola, pista 10, o vento é de 1,7, 0 graus com 9,9. Ingressando para a linha decolar, 3, 7, 3, 2, 1. Vitor Mike, Quebec no solo 5,8, pátio 4. Prossegue, pátio 4, autorizado, backtrack, reporte livrando, 1,7. Alta junto ao centro, que já tem autorização, aguarde. Está livre o acionamento, chame para. Chame pronto para a cópia após o acionamento. Oh, aguarde a transferência tua. Ah, levantei o litoral, estou aguardando a transferência, o Yankee Arte. Contact, voo no 077, 190 a bordo, 3 horas e meia, alterna Campinas. Voo no 077, táxi via pátio 1 no Índia, ponto de espera, chame turno no 86, ajuste no 019. Táxi via pátio 1 no Índia, ponto de espera 1862, ajuste no 09, voo no 077. Serra, Serra, para ingresso no circuito de tráfego, chame turno em 1862, fica atento ao tráfego da Azul, linhas aéreas, um eco 190 na final da 10. Chame turno em 1862. 18 meses, camarada. Boa, é o Yankee Serra, Serra, boa noite. Yankee Serra, Serra, boa, vai prosseguir pra RMA, confere? Pode. Se autorizado, passa na cauda do mesmo. Mantendo separação, prossegue a retaguarda do tráfego da Azul na curta final da 1-0. Prossegue, reporta livrando hoje da 0-28, por gentileza, Yankee Serra, Serra. Reporta livrando, Serra, Serra. Da 3217, decolou agora 00, controle 120 decimal 8. 28, obrigado, boa. Boa. Azul 4206, informa helicóptero passando a retaguarda do senhor, não interfere com seu pouso. Tem livre pouso na 10, o vento é de 180 graus, com 8 nós. Livre o pouso, pista na 0, azul 4206, ciente. Foxtrot afirmativo, confirme pra OB? Gente, Alfa F Foxtrot, Mateo, aprovado nível 250. Decola da pista 107, perfil de saída Puca, Jamo, após direto Arago, DCT. Transponder 5527, controle 120, decimal 80. Jet 6720 vai precisar do desviozinho à direita aqui para levar uma formação. Está livre. Livre desvio, é 6720. Boa noite, 5241, na linha Mantenha no Zero. Portará para de Duna, não é 6720. O T32 no 7 está curvando a esquerda, 150 para desvio de formação. Ok, na PRON 50 por quantas milhas para evitar deformações? 5 a 10 milhas. Gente, após voa Leda, me informe na PRON de Leda. Mais informações. Na forma Leda, 3217. Bono 395. Bono 395, Juliette 02. 02, 395. Bono 925, livre acionamento, chame para o táxi, portão 06. Alugou 925, pronto no 612. Bom, 925, livre acionar, chame táxi. Autorizado reportar, estou 925, obrigado. Alô, boa tarde, Azuba 206, livrou na Fox. Azuba 206, táxi via Alfa, mantenha sua Juliette. Alfa, mantenha sua Juliette com a 206. Arruando Lero, tá 3217. Gente. Vai ganhar 720, nesta Pro está livre de descer até 3 mil pés, ajustado 1019. 3.000, 1019, web 6720. Trip 5488. Aguarde. Obrigado. 5241 no solo 02, decolou 03, controle 120 decimal 8. 8 graus, 5241 no trip. Foco Fox ali, mantenha no 7. Muitíssimo boa tarde, é o Trip 5488, ideal de descida. Trip 5488, acende identificação, desça e mantenha o 050, chegada à mão. Descida o 050, na chegada à mão, o Trip 5488. 145 Galeão, autorizado 360, via Zulu 10, após rota do plano de voo. Decola pistão no 0, com curva à direita, saída da Euleda Bridge. Controle, opera 1208, aciona 5563, Cotege. Boa 3145, autorizado da linha 1630, rota com fábrica, decola da 10, curva de após, perfil da Elvira. Controle 120, decimal 8, responde 5563, da Elvira e depois, seguinte. Da Elvira após Bridge. Após 3, 4. Correto, então 3145, quando pronto, chama em posicionamento, confirma o gate. Número 4. Para aproximação, livre ILS, informe estabilizado. Ok, reduzindo, livre ILS, reportarei estabilizado, é 6720. 01. Juliette 01, 2406. Solo Salvador, trip 5219 para pushback e acionamento. Passe 3 autorizado, chame táxi. Chamaram para o táxi 5219. Oi, Salvador. Rota 3190, estabilizado final, pistão na 0. 3190, livre pouso na 10, cheque trem. Venta de 970 graus com 10 nós. Ciente, baixado e travado. 152 a bordo, 3:50 no meu tempo em pouquinho. 5241 no trip, passa 5000 pés. Trip 5241, contato radar na decolagem, submantém o 200, perfil Arbor. Ok, só deu 200 na Arbor, trip 5241. Então, 3217, chame Recife, 1251, alternando 3325 e coordenando diretamente com o mesmo. 3251, 2325, obrigado. Condor Salvador, boa tarde, gol no 077, 2000 pés, Adael. Gol no 077, contato radar na decolagem, suba e mantenha o 360 após 2000 letra. Após 2000 letra, gol no 077. Estabilizando no localizador da 10, web 6720. Web 6720, complete aproximação, chame Torre Salvador, é 1862. 1866, até mais, web 6720. Controle Bravo Uniforme Serra, livrando a terminal. Bravo Uniforme Serra, mantenha-se, mantenha uma centena, tente contato com o Recife, nas frequências 12545, alterna 2685. 2545, 2685, Bravo Uniforme Serra. E Salvador, F6720, próximo ao externo, pistão no zero, baixado e travado. Continua a aproximação, aguardando pista livre, 6720. 6720, continua a aproximação, aguardando pista livre. Eu tô 3190 no solo, 08, livre à direita no 219. À direita, 1219. Horas e 50 de autonomia, POB de 48 e alterna Salvador. Recife 5219, táxi via pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera, chame torre 186, ajuste no 019. Ok, pátio 3, pátio 1 no Índia, no ponto de espera, torre 118, 6529. São 3190, táxi via Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette. 1755, ciente da solicitação, informação em curso em uniforme na guarda de cópia. Roger. Trampo tal de posto 022, on stand 11. Information uniform, requesting flight level 370 and clearance to Lisboa. Airbus 022 air number 2 to copy, stand by. Stand by. Controle Salvador, autoriza para o destino para o trip 5241. Mantenha a saída ainda, aguarde. Obrigado. Após a passagem do tráfego da web na final, ali mantenha no zero. Após o pouso do web, ali mantém o gol no 925. Zero. De passagem ao ATR da trip após Juliette, portão 10. Gente, dará passagem, portão 10. Cinco, quatro, oito, oito, livre LS, desce para 2000 pés, acusa estabilizado no localizador. 2000 pés, pode. 755, copia. Copia, gol no 755. Gol no 755, com fins aprovado, nível 360, via pêndulo 10, bridge, via pêndulo 16. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto bridge, curva à direita. Transponder 5535, controle 120, decimal 80. 5241. No 10, após Bride e após o Atrezulu, 16, decolando da 10, a saída da El, transição Leda, com curva direita, após Leda, voa Bride. 5535, transponder e 12080, controle para o gol no 755. Polo 755, atendimento correto, chame pronto. Chamar a Gol no 755. É Portugal 022, right to copy. Right to copy, é Portugal 022. Portugal 022, clear to destination Lima, Papapapatango, flight level 370, via Pezulu 10 until November, Tango Lima, then via flight plan route. Take off from runway 10, after departure, left turn, Puka departure, Zipar transition, call code 5567, departure control frequency 120.80. Airport 022, escrito Lima, Papa, Papa, Tango, flight level 370, Upper Zulu 10 until November, Tango, Lima, then has flight plan route. Runway 10 for departure, after departure left turn, book departure, depart transition, squawk 5567, and the frequency 120.8, Airport 022. Airport 022, ready back is correct, come ready. Hello. Solo, boa noite, Web 6720 de Bronco. Web 6720, boa noite, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa e antes da Juliette, mantém, 6720. Pushback, acionamento, gol no 755, posição 3. Vou no 755, livre acionamento, chame para o táxi. Chamará. Web 6720, Juliette, portão 08. Juliette, portão 8, autorizado, 6720. No 925, decolou zona 3, controle 120, decimal 8. Portanto, radar decolagem, submantenha o 360, saída da Arbor. Arbor 360. 5488, passando agora 5 mil pés e 5 milhas para interceptar o localizador, terá condições de completar a aproximação? Achamos já. A linha decola pista 10. O vento é de 970 graus com 9 nós. Vai alinhar e decolar da 10, 5219. Fala, só confirmou minha tese, já está autorizado, ingresso PAC. Afirmo, Juliette 08. Gente, obrigado. Visor 5488 no curso localizador, LS está pistando a zero, Salvador. Trip 5488, complete aproximação, chame torre em 1862. 1862, muito obrigado, controle. Controle, boa noite, 3560, informação giro forte, desvio pro 70, 10150. 3560, excelente indicação, desça e mantenha o nível de voo 050. Está livre o desvio nessa pro inicialmente. Informe ao término para ser reorientada. 5607, pro 70 por enquanto, 1050. O senhor vai voar nessa pro por quantas milhas mais? Mais umas 20 milhas, aí vai ser um pouquinho mais para a esquerda na 060. Ok, Ciente. Controle Salvador, muito boa tarde, Trip 52, Romano. Trip 5241, subvetoração, corre à esquerda, corrigindo direita, direita, pro, corrigindo esquerda, esquerda pro 190, limite 10 milhas nessa pro. Confirma a instrução para o 5219. Curva à esquerda, esquerda pro 190. 20.80. Gente, autorizado 370 para Recife, Rodrigo 8, decolador 90, curva à esquerda, Pirapuca, Transição Caju, Transporte 5006, controle 208, azul 4206. Azul 4206, confirme se conteu a frequência do controle no 208. Afirmo no 208, azul 4206. Correto, chame pronto, azul 4206. Solo Gol 1755, está pronto para o táxi com 124 a bordo, alternando Campinas, 3 horas e 2 minutos de autonomia. Gente, Gol 1755, Índia, ponto espera, chame a turno no 86, ajuste 1019. 1019, no ponto de espera, chama a torre 186, Gol 1755. Salve Salvador, boa noite, o Gol 1856 com informação uniforme, para autorização Recife 370. Gol 1856, aguarde. Na sua escuta. Sua tem livre pouso na 10, venta de 170 graus com 129. Livre pouso, pistão na 0, 35488. Bruno 45 para feedback acionamento. Então 3145, livre acionamento, chame para o táxi portão 04. Chamaram para o táxi, foi 3145. Boa tarde, Gol 1755 está pronto no ponto de espera. O 5715 vai manter o ponto de espera e aguardar. Gol 1755, mantém o ponto de espera. Eco Fox, tem visual aeronave na final da 10? Mantendo separação com a mesma. Após a passagem da mesma no eixo da 1-7, atenta a esteira de turbulência, tem livre decolagem da 1-7. O vento é de 1,80 graus com 1,39. Chame Recife, em 288, antena 260. 288, 260, 195. E quem chamou o solo? Ok, confirma, é o Força Aérea. Ciente, Olympus 38, plano voo consciente, já está pronto para o acionamento? Livre acionamento, aguardando a, a confirmação dos dados, Olympus 38. Cinco-meia, copia? Pronto, copia, 856. Boa noite, 56, Recife, aprovado nível 390, via para o ISP 58. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5577, controle 120,